negócio. Se o cara não paga, eu não posso pegar o que vendi pra ele. O desgraçado já fumou, já cheirou. Vai saber. Eu pego tudo que ele tiver, chefão. Se não tiver nada, eu mato. Porra, essa cachorrada me leva pra forca louca. Hoje tem banho, tem ticos que tira a gente sem papo na língua. Com a faca nos dentes, segura a minha mão. Que eu te mostro, mudão, tá minha viela sem papo. Papo então bola uma velha, acaba com essa porra. Sexta-feira, os problemas, continuo usando o gran. Sexta-feira, dia de filhos, mané no mané, da blusa da branca. No meu conselho, pra ver me boloca, cai atrás dos pipoca, às vezes não adianta. Filha da puta, só casta palavra, eu não gasto palavra que embola a garganta. Liga, bora pro pelourinho, nós leva um pó pra tu deixar teu pelourinho. Cabrão, menino, é coca da Colômbia que me inspira. E eu inspiro e me deu vício. Que eu sou negão, vim de negão e de negão. Na sangue entende, eu vou saber se tudo já se pivete nasceu em mim. Mas no bairro eu pego meu filho, na fé vinha vindo, na fé você. Deus que me livre na milha do China, massa forte da milha, paz um pouquinho. Sobe e desce, se matem, sobe e cai, se quebra na via. De onde eu vim, nós não tem bem na pivete. Se comporte na rua dos nés, tu é rei da rua, rei da rua, o nés. O beco do mundo, a viela da peste. Quem se perde não volta e quem volta se perde. Essa filha não paga bombeira, hein, toca essa porra direito no beira. Conheci o maluco que era da hora, tinha uma mina da hora, mas se envolveu com umas merda. Passou logo mina, me matou essa feira, tomou só na cabeça. Sobe e desce, marquem, sobe de AK e se quebra na viela. De onde eu vim, nós não tem bem na pivete. Se comporte na rua dos nés, tu não é rei da rua, nem da rua ao mé. O beco do mundo, a viela da peste. Quem se perde não volta e quem volta se perde tudo. Sobe e desce, marquem, sobe de AK e se quebra na viela. De onde eu vim, nós não tem bem na pivete. Se comporte na rua dos nés, tu não é rei da rua, nem da rua ao mé. O beco do mundo, a viela da peste. Quem se perde não volta e quem volta se perde. Tá aqui a cara do crime, não vai ter. Cara, você vai fazer essa cara? Só 18, velho. 18, tio. Eles faz inscrição aí pra favela, João. É meu fazer o que? Fazer o rap. Manda pro rap, você tá ligado que o barato é louco.